ferro e fogo, já morei em várias vilas. Representa 7-9, vale uma Planaltina. Muita coisa que eu vi que você não imagina. Atropelo, tiro, morte, homicídio à luz do dia. Andando de matraca pra baixo e para cima. Na antiga era beco, mas agora é apartamento. Continua a rotina, mesma coisa, embolamento. Em todas as vielas, canto escuro, ruas, morros. Integrante, rifles, dragas, não aceita desaforo. Vim nos falsos blisquet, flexível foi plano. Coligado, arte pura, junto com meus conterrâneos. Morando em Pico Louco, minha área eu não desdanho. Medonho eu ganho, incentivo e informação. Seja na ladeira, na 2 ou na invasão. Por isso os MacLeod não desacredita não. Meu refúgio é Medzona, minha fonte de inspiração. Na trincheira criminosa, na caverna do dragão. Valeu ao da Biggs e ao 3R pelo som. É só marcar, gravar, ensaiar, tocar no show. Grava tua ilha, olha, sobrevivente. Um passo em falsa, sem sorriso nos dentes. Cidade boa, tempo ruim. Na vila várias mortes com cheiro de jasmim. Grava tua ilha, olha, sobrevivente. Um passo em falsa, sem sorriso nos dentes. Cidade boa, tempo ruim. Na vila várias mortes com cheiro de jasmim. Observando a vida, intensamente analisando a prematura juventude, a mente adolescente que ignora conselho de mãe. Acaba caindo na vida louco, o diabo sua vida compõe. Cotidiano infiel, traiçoeiro. Um caminhão de cara bom que o crime levou mais cedo. Na morada do Vale 2, me diz quem é a culpa das crianças na esquina com o coringa debaixo da blusa. No lugar onde o respeito prevalece. 1-2-1-2, teste baleado rumo ao Dom João Pérez. O nomeado Serafim, o anjo da quebrada. Desde a invasão, ladeira até baixada. Toco 29, diagonal torta daqui se foram. Ficaram só na memória esquecida do meu povo. É segredo que é paz, deixou de vir aqui, mas mesmo assim eu amo essa meba de Gravataí. Gravataí, olha, sobreviventes. Um passo em falsa, sem sorriso nos dentes. Cidade boa, tempo ruim. Na vila várias mortes com cheiro de jasmim. Grava tua ilha, olha, sobreviventes. Um passo em falsa, sem sorriso nos dentes. Cidade boa, tempo ruim. Na vila várias mortes com cheiro de jasmim. Aí Rodrigo Rodrigues, aí valeu o convite. Big Jones, tema rap e os grave da Beats. Aqui é a vila do Vale Morada. E o mundo é pequeno, engenho, cratera revela a invasão, experimento. E fiz dragas, acende a vaca, não era nada. Aqui é vida, é vila, na MV a fumaça. Onde a fumaça, a fogo, onde a foga queimada. E da queimar de esperança, nem que seja uma larva. Muitos investem em estudo pra mudar de vida. Muitos investem na medicina pra salvar em vida. Muitos investem na vida pra ganhar dinheiro. E muitos investem dinheiro somente pra roubar dinheiro. Vivo de lembrança na vila, foi minha infância. Morada do Vale 2 que diz que não há esperança. Aqui tem gente de boa, também tem sangue ruim. Mas a drenagem automática tem um triste fim. Grava tua ilha, olha, sobrevivente. Um passo em falsa, sem sorriso nos dentes. Cidade boa, tempo ruim. Na vila várias mortes com cheiro de jasmim. Grava tua ilha, olha, sobrevivente. Um passo em falsa, sem sorriso nos dentes. Cidade boa, tempo ruim. Na vila várias mortes com cheiro de jasmim. G-R-A-V-A-T-A-I. Grava tua ilha.